teve Humberto e Ronaldo, Garotos de Ouro e Sam Brasil. Já já tem mais pra você aqui no seu Programe-se. Aguenta aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, pro Programe-se. Beleza, moçada? E continua aqui o nosso Super Programe-se! Já sabe como participar? Não, menina, não! Vou falar pra você aqui rapidinho! É só mandar aí quatro músicas, ó, você vai e nota quatro músicas aí, quatro nomes que você tá afim, músicas que tá afim de ouvir aqui na sua rádio, e mandar lá no nosso e-mail, tá bom? Programe a sua, @hotmail.com. Se preferir, entrar lá na página do nosso Facebook, Programe a sua, @hotmail. Oh, tá tudo errado, bora aí, começa de novo. Na página do nosso Facebook, .com/programe-se no ar, tá falado? Vamos lá então, deixa eu mandar alô pra galera que tá programada com a gente. Eu falei programada porque tá plugada com a gente, nunca mais tinha falado plugado. Vamos curtir música boa então pra essa galerinha. Deixa eu mandar então um alô pra galerinha e aproveitar e já tocar essa sequência. Show de bola! Então vamos fazer o seguinte, vou mandar aqui pra Juliana, Mariana e Rafaela e Paula, né? Tá a fim de ouvir uma sequência show de bola e vai ouvir aqui o Wally Moores, Dean Darling, tem Léo Magalhães, aí o Homem Chora, Sorriso Maroto, Brigas por Nada, Matheus e Cauã, com Michel Teló, Flash! Tá de boa, tá aqui na sua rádio, tá no Programe-se! Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Dear darling, please excuse my writing. I can stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and alone tonight. And I miss you, and nothing hurts like no you. No one understands what we went through. It was short, it was sweet, we tried. I miss you, and nothing hurts like knowing you.

Você está ouvindo Programe-se. Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Beleza, tá aí, você cumpriu. Ana Carolina, teve Paulo com Ivo Mozart, teve ainda Well Lima e Nath Roots. Abraço, galera. Ótimo dia. Eu só tô pra falando aqui o seguinte, pra você não esquecer que eu tô errando, tá? Abraço, tchau, beijo, aperto de mão, amanhã a gente se vê, fui! Você ouviu pela sua rádio, Programe-se!